Em toda a parte da Gaia, muralha imperialista, na ponta de uma espingarda, os povos da Indochina. Barrem da terra sangrentão os fantoches de Kissinger. Barrem da terra sangrentão os fantoches de Kissinger. Mas aqui também semeias no pátio da tua fábrica, no largo da tua aldeia, fome, a prostituição. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. Valor à mulher primeira na luta que nos espera. Só não há vida possível na liberdade comprada. Na liberdade vendida, a morte é mais desejada. Na liberdade vendida, a morte é mais desejada. Chega a netos abaixo do hidroavião, na ponta de uma espingarda, o povo da Palestina mandou a Golda Meir uma mensagem divina. Mandou a Golda Meir uma mensagem divina. Tassia, não tenhas pena, tem carne viva nas garras. É a pomba de Kissinger, toda a América Latina. Se lembra das suas farras, a mesma tropa domina. Se lembra das suas farras, a mesma tropa domina. A mesma tropa domina, só um é embaixador. Mas nada nos abalança, dormir sobre a calçada. Faz como o trabalhador, dorme sobre a tua enxada. Faz como o atirador, dorme sobre a espingarda. Faz como o atirador, dorme sobre a tua enxada. Faz como o atirador, dorme sobre a espingarda.